aconteceu naquela noite. Da janela vendo o céu escurecer, o vento soprou, me levou pra longe. Se quiser fugir, venho te buscar, só pra gente dançar entre as nuvens. Então feche os olhos e deixe o som te levar. Gente, dançar então, sorria pra mim, me dê a mão. Vou te levar pra longe daqui. É que eu não passo de ser de outro planeta.